Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 10 de setembro, em segunda discussão, o projeto de lei 559 de 2011, que obriga a Secretaria de Estado de Saúde a fornecer gratuitamente medicamentos e tratamento especializado para distúrbios causados pela dependência química em cigarro. A oferta de tratamento e medicamentos será condicionada ao diagnóstico da dependência por junta médica e terá caráter contínuo. Para o autor do projeto, o deputado José Luiz Nance, do PPS, esse tipo de paciente tem que ser especialmente assistido. Acho que vai ser muito importante, entendeu? Porque o tabagismo é uma doença crônica, uma dependência química. Então, acho que nós temos que combater. Fica muito mais barato você prevenir o paciente em que utiliza o cigarro, a nicotina, em que, para você ter ideia, no Brasil, 23 pessoas morrem por hora devido ao fumo, ao tabagismo, devido à doença coronariana, devido aos enfisemas, doenças obstrutivas crônicas, devido ao câncer de pulmão, câncer de próstata, câncer de cérebro, câncer de boca, de traqueia. Então, acho que fica muito mais barato ele prevenir, porque as medicações são caras, o serviço é caro, tem que ter um psicólogo, tem que ter um psiquiatra e tem que ter gente capacitada para poder orientar o fumante de utilizar o cigarro. E para que ele identifique o que, que ele está fazendo quando ele for pôr um cigarro na boca. Então, realmente, o cigarro mata. O projeto volta à pauta para a segunda discussão. Reportagem Ronaldo Ribeiro.